né? Então, em tese, quem tinha maioria no partido e tem, é o Marcelo Gaspar, que é uma pessoa com recursos de boa índole, tive contato com ele, me pareceu uma pessoa muito lúcida, né? E fui tratado com muito respeito por ele. Aliás, se teve uma atenção, se eu tive uma atenção por parte do PSDB, foi única e exclusivamente por parte do Marcelo Gaspar, a única pessoa. Mas volto a repetir, eu acho que é legítimo porque foi feito dentro dos limites que a lei estabelece, que o regulamento do partido estabelece. Do ponto de vista estratégico, eu acho que não é acertada a candidatura do Paulo Piacente. Mas em respeito, como tem que respeitar do PSOL, tem que respeitar a do Hino, tem que respeitar a da Antonieta, mas não é acertada. Acertada era uma união das forças de oposição, se tivessem projeto, mas não tem. Então, para ficar naquela disputa pessoal que a gente já viu as várias eleições do Guarujá, é melhor ter uma atitude de pulso firme e escolher o que é bem.